Rio 5973, chamei agora o controle 198. Mapuca, Rio 5973. Azul 9136, dessa via para 3000 pés, QNH 10115. Desce via para 3000 pés, 10115, Azul 9136. Táxi via Juliette, alvo no ponto de espera, torre 1 na noite, decimal 612, altímetro agora 1015. Pessoal, confirma o PAB, não copiei? PAB de 3 a bordo, técnico Juliette. Gente, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Gente, Bravo Uniforme, escute o hotel, só um minutinho pra conta. Passaredo 2223, essa identificação, via chegada bom, se desatar nível de voo 050. Via vai descer até o 050, na bom, 2223. Janeiro 225, informa o tráfego. 9 horas, 4 milhas, mantendo 500 pés, Robson 44, não interferirá na sua aproximação. Penalty cash, 6225, obrigado. Solicita autorização e acionamento. Passaram 7108, livre acionamento, número 2 para cópia, escute o hotel. Quem vai acionar e vai aguardar por cópia. Chame a 225, chame torre 118, decimal 6. Torre 118,6, vou até já. Azul 9136, desça para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, é pós-estabilizado no localizador. Desce para 2000, autorizado ILS X-Ray, vai informar no localizador, Azul 9136. Azul 9136, informa o tráfego que o precede, 12 horas, 10 milhas, interceptando o localizador, mantendo 2000 pés, Fokker 100 da Oceaner. Fokker 11. Negativo, táxi vai Alpha, short, Fortex, Ray, Juliet, American 980. Okay, Alpha to Ray, American 980. Short to Ray, American 980. O Mike tá com Juliette no ponto, cara. Mike tá com Juliette, mantém a posição. Vai manter o tá com Juliette. Chanel 6225, autorizado pouso pistão no zero, vento no 30 graus, 4 nós. Autorizado pouso na 10, 6225. Trip 5345, decola 53, chame controle 198, bom voo. 198, muito obrigado, bom dia. 3663, inicie redução para 220 nós. 9.8, bom voo. Táxi via Juliette Alpha 108.6 no ponto de espera. Controle 119.8, tá 3179. Mike Bravo Uniforme, pronto, cópia. Opa, até nível de voo 300, saída da EL. Solicita final 200 na saída da EL. É, corrige 220. Trip 5345, aguarde, nível de voo 220. Mais escuta. Azul 9136, informe a velocidade. Uno 80. Stan 3663, tráfego com precede, mantendo 1.80 nós, reduza para 1.80 nós. Gente, reduzindo 3663. Interceptando o localizador, o Azul 9136. Ok, o altímetro agora é 1015, chame a torre 1 na noite, decimal 612, aparecionamento, táxi, decolagem, bom voo. De Torre 1, 18.6. Torre 1, 18.6, 9.36, obrigado, bom dia. TIP 5345, autorizado no final 220. Autorizado sinal 220, informa que necessita efetuar alguns desvios nessa posição. 3663 pode descer? Santa 3663, desça para 2000 pés, autorizado sinal do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. 637. TIP 5345, informe a proa e por quantas milhas? Na curva na esquerda 190, vai manter essa proa por 12 milhas após a proa da EL. TIP 5345, livre desvio após. Autorizado, vai direto da EL. Obrigado, após direto da EL 5345. Passaredo 2223, desça via para 4000 pés, QNH 10015. 4015, 1015, via 2225. Bom, 1434 na escuta? Escuta. Dória, nível 080, da cola da 10, primeira curva à direita, inicialmente no perfil da saída coral. Controle a PR 1998, transporte 5405, a rota conforme plano. Aqui autorizado 080, rota conforme plano, decola da 10, curva à direita, saída coral 198, controle 5405, é o transponder. 5404 no transponder, chame para o táxi, confere 7108. 5404 é o transponder, está pronto para o táxi, confere 7108. Correto, livre táxi no hotel, chame torre 186 para ingresso. O altímetro agora é 1015, bom voo. Grato. Sala Bandinho 6225, livrou na sua escuta. American 980, taxi para Julia, tem que continuar o gate 11. Julia, gate 11, American 980. Na 6225, livre táxi até o portão 1, não é critério, Juliette ou Índia. Ok, ciente, livre táxi até o 1, critério, 6225. O Rio 5973. 5973. Azul 9136, autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 39. Autorizado pouso pista 10, azul 9136. Torre Salvador, tá 3179, no ponto de espera pronto. 3179, mantém a posição. Mantém a posição. Papá Romeu, Mike Tango, Juliette, decolou 57, deixa-me controle 198, bom voo. 198, bom dia, Mike Tango, Juliette. Controle Gol no 434, solicita pro 090, evita a formação. 2 milhas, Gol no 434. Por mais 7 milhas. Livre desvio após autorizado, vai direto em TAP. Livre desvio após o TAP, bom, 434. Controle de Salvador, bom dia, é o Mike Tango Juliette. Bom, meu Mike Tango Juliette, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 280, cumpra o perfil da saída Momo. 280 no perfil da saída, Mike Tango Juliette. Ele é a 3963. Para 1970, pequeno dia direito. Tá, 3663, chame torre 1186. 86, bom dia. 159, solo 1219, virando direita, bom dia. Solo 219, virando direita, bom dia. Azul 9136. Tá, 3179, ali na cola separada. Afirmativo, ali aí decolagem separada. São 3179, vento 1940 graus, 069, ali da cola separada. Ali aí decola separada, são 3179. E via 368. Cono 922, livre desvio, por quantas milhas? Realmente, na verdade já vai retornar agora. Cono 922, se é Victor 368 não está autorizado, divide via, pode vir, vou e Mari. ok, após o Gilmar. Livre. Guarda. Bom dia, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Decolou de Ondina, está mantendo o limbo litoral 510 para retorno, Paulo. Guardião 05, mantém-se em condições visuais, reporte no Parque Pituaçu. Em condições visuais, reporte na Pituaçu, 05. Para o 363. Passaredo 2223, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento e LSXU reporte estabilizado no localizador. Vai descer para 2000, reportar estabilizado no localizador e LSXU 2223. Passaredo 2223, informe a velocidade. 225 nós. Confirme, Passaredo. 225, 225 nós. 1434, reduz a velocidade para 220 nós. Reduzindo para 209, gol 942, esquerda, curva 090. 319, decola 01, controle 119, decimal 8, bom dia. 198, grato. Avião, a matrícula, por gentileza. É o gol 1922, está passando o nível 140, foi utilizado 060, tá? Via da esquerda. Sente o gol 9922, após desvio, autorizado em TAP. Controle Salvador, bom dia, UTAN 3179, passa 2700 pés no perfil da Daela. Mike, livre decolagem, inicialmente vai ficar restrito 2000 pés. Off, Charlie Mike. Controle Mike, vai marcar a proa até 2000 pés. Negativo, está restrito 2000. Negativo, restrito 2000. São 3663, solo 02, solo 121, 219, meu direito, bom dia. 219, obrigado. Volta 3663, devolve a escuta. 3663, taxista Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, 4, obrigado. 9 horas, 5 milhas, mantendo 500 pés, Robson 44, não interferirá na sua aproximação. Gente, contraste com o Tiguez 2223. 1434, reduza para 1970 nós, ao número 2 na aproximação, dessa via para 3000 pés, quem negar, 1015. Confirme que foi para o gol 1434. Afirmativo, gol 1434, reduza 1970 nós. Reduzindo 1970 nós, descendo até 3000 via, gol 1434. 045, autorizado, 05. Alfa Charlie Mike decola o 03, está livre da restrição, curva esquerda para a saída MOM, chame o controle 19 decimal 8, Alfa Charlie Mike. 98, Alfa Charlie Mike. Controle Salvador, muito bom dia do papapapá, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, contato radar, decolagem, subata nível de voo 180, saída MOM. 180 na MOM, grato Alfa Charlie Mike. Localizador 2223. Pareto 2223, chame torre 1986. 86, obrigado. Mike Red, Romeu, aguarde. Gol 1434, desça para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILSXUI, depois estabilizado no localizador. Informo que o tráfego que precede está 12 horas, 8 milhas, mantendo 2000 pés. Eco 1945 da Passaredo. 1434, autorizado ILS, informará estabilizado gol a 434. Controle Salvador, é o da 3179, tá efetuando um pequeno desvio à esquerda de 020 graus para evitar formações. Por quantas milhas está a 3179? Aproximadamente 30 milhas. Posição 3179. Livre acionamento, chame para o táxi, Mike para Biniforce. Torre Salvador, passaredo 2223, estabilizado ILS. Passaredo 2223, vento 1930 graus com 04 nós, livre pouso, está 1 no 0. 2223. 22, desça para 3000 pés, que é legal no 0 no 5, quando possível, foi ITAP. 3000 no 0 no 5, ITAP nessa posição não é possível, só após mais um pouco de desvio, ou então intercepta nessa proa ou duna. Autorizada a proa de duna, Gol no 922. Gente, 22. Ô, Mike Tarzulete, você licita 15 graus à direita devido a formações? Confirme para o controle de Salvador. É, o Mike Tango Juliette, desvia à direita. Quantas milhas de desvio à direita, Mike Tango Juliette, informe a proa? Proa 350, 15 milhas. Ah, ok, gole o fito, obrigado, a gente vai checar o equipamento. Direto, Romeu, prossiga. Direto, Romeu, autorizado, direto. Gol 1434, forma o tráfego, mantendo 500 pés próximo à duna, Robson 44, não interferirá na sua aproximação. Sim, tráfego 1434. Estabilizado no localizador, Gol na 434. Gol na 434, complete aproximação, chame torre, 1 na noite, decimal meia. 1 na noite, decimal meia, Gol na 434, bom dia. Gão 05, prossiga. 05 no... Livre táxi, a baixa altura, sobre a pista, o Gão 05. Papá, Alfa de Animais, que quando possível informe a chamada de pouso. 1120. Torre Salvador, bom dia, Gol no 434. Gol no 434, mantenha aproximação, aguarde pistão no zero livre. Aguardando pistão livre, Gol no 434. Passagem 2223, Salão 08, Salão 121, decimal 9. Direito 19 graus. Salvador, tá 3179, tá voando Leda na presente. Tá 3179, foi Leda. Salvador, bom dia, passarela 2223, livrando, você escuta. Para nós, livre pouso, pista 1-0, forma o tráfego, helicóptero flexiona a baixa altura sobre a pista 1-7. Gente, livre pouso, pista 1-0, pode confirmar o vento? 1-40 graus, 4 nós. 1-40. Bravo Uniforme, livre táxi, chamando para ingresso na 17. Controle Salvador, muito bom dia, Oceania 63, 12, restrito 150, sentido hotel. Gente, Mike Juliet Romeu, tá retornando? A princípio, realmente sobre o Gente, Mike Juliet Romeu. Alfa Charlie Mike, quando possível, faça uma chamada de pouso. 1120. E o Sanero 63, 12? Tá, não tá molhada, pode estar um pouco úmida, mas não, nenhum sinal de lâmina ou poço de água. Ciente, grau. O Gol no 922 está autorizado a interceptar o X-Ray. Autorizado o Gol no 922, reporte estabilizado. Ciente, reporte estabilizado. A intenção é interceptar um pouquinho antes de Duna, tem mais um CBzinho aí. Ciente, Gol no 922. Obrigado. Controle Salvador, Chanel 63, 12, ciente da hotel, restrito 150. Chanel 63, 12, aciona identificação via chegada a mar e desata nível de voo 050. Identificado 050, 63, 12. Mike Bravo Uniforme, line up and maintain runway 17. Melhor, então. 7108, ali mantendo a zero. Canal 6312, autorizaria da presente TAP para evitar formações? Autorizado, Canal 6312, informe velocidade indicada. Está reduzindo agora para a velocidade de aproximação. Confirma, Canal 6312. Estamos reduzindo agora devido à turbulência leve a moderada. Sente o Xanem 3 no 2. Sente o Ajozado 5, bom dia. Estou a principal voo no 434. Uno 434, solo 12, solo 121, décimo 9, bom dia. 219, bom dia, Uno 434. E após prossegue para a ETAP, autorizaria? Autorizado, Janem 312, divide desvio após ETAP. Gente, 312. Controle Salvador, muito bom dia, o Trip 5217, centro da hotel. Trip 5217, aciona identificação. Identificado 5217. 5. Portão 5, Gol no 4. Alô Salvador, bom dia, o Papá Romeu, Lima Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa, Flash Polaris. Flash Polaris, com 11 a bordo com a Índia. Autorizado, Flash Polaris, a 1 no meu pé, decolada 1 no site, inicialmente no corredor Axé, curva na direita. Controle 198, acione 01 no 7. Ok, da 117, mil pés, corredor Axé, após a decolagem curva direita, 0117 ao transponder para o Bravo. Correto, altímetro é 1015, chame torre para acionamento de taxa de decolagem. Torre 18,6, bom voo. Grato, bom. Uniforme, mantém posição. 7108, decola 114, controle 1 no 9, decimal 8, bom dia. 7908. Controle, muito bom dia, Força Aérea 7108, decolado, sul da Coral. Força Aérea 7108, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 080, saída Coral. E até o 080, saída Coral. 22, passando a posição do Duna, chame torre 1 no noite, décima meia. 1286, 922, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 922, estabilizado no X-Way. No 922, mantém aproximação, reporte passando externo. Reportará 22. Olha, papapá, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, prossiga. A possibilidade de sobrevoar o Barra Delta atrás do Hospital São Rafael. Mike Juliette Romeu, informe que a aeronave na aproximação final, informe por quanto tempo solicita de sobrevoo. 3 minutos, senhora. Confirme? 3 minutos só. Aguarde, Mike Juliette Romeu. Aguardando e continuando a condicionada tráfego, Mike Juliette Romeu. Confirme, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu está aguardando. E no sobrevoo ficará condicionado ao tráfego. Vai ficar 3 minutos no máximo. Take off runway 10, after take off left turn, Momo, departure, Mike, Oscar, Fox, transition, Fox, Lima, Oscar, Charlie, Kilo, Salvador, control 119.80, squawk code 5415. Sente, Mike Juliette Romeu. Xané 6312, desça via para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. Descendo via para 2000, reportará estabilizado 6312. Xané 6312, informa o tráfego nas proximidades do marcador externo, mantendo 500 pés, não interferirá na sua aproximação. Sente, 6312. Papapá, Alfa Charlie Mike, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alternando 126, decimal 85. 0 para 1. Salvador, azul, parte 298. Controle Salvador Azul 4298. Initially restricted to 3000 feet. Cleared for takeoff, wind 150 degrees, 05 knots. 3000 feet on heading and clear for takeoff, runway 17, Mike 75. Com anel tráfego. Mike Juliette Romeu, aguarde autorização para sobrevoo no hospital. Aguardando a autorização, Romeu. Uno 922, solo 19, solo 121, décimo 9, bom dia. 219, obrigado, bom dia. A Xané 6312 solicita pequeno desvio à direita, a fim de evitar formações aqui na vertical de duna. Xané 6312, livre desvio, reporte estabilizado no localizador. Reportará 6312. Alfa Juliette, 6312. Alfa Juliette, 6312, 0922.